Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Pai amado, eu te adoro e que sempre seja feita a sua vontade. Agradeço quando oro pela bonança que lança após a tempestade. Renascido, comemoro sua misericórdia e verdade, pois contigo hoje moro numa vida repleta de felicidade. Não quero ser mocinho, nem quero ser bandido. Não quero estar no ninho de nenhum anjo caído. Eu sei qual é o caminho e nele eu prossigo. Nunca estou sozinho, Jesus está comigo. Consigo enxergar bem com os olhos da fé quem tá lado a lado também e quem tá de migué. Aqui só quem é e quem não é pode dar ré, pois o inimigo cai e a gente fica de pé. Cê sabe que não é marra, cê sabe que não é farra, cê sabe que o diabo nessa festa nem esbarra. O nosso segurança é o senhor e o demônio ele barra. Falador passa mal e também paga um pau pra celebração espiritual. Aqui a unção tá fenomenal e a atração é descomunal. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Eu canto pro santo que tanto me amou. Deus abençoe meu trampo, meu flow, meu show. Não sou mais o mesmo, teu amor me inundou. O mal por mim nunca suou, mas Jesus por mim sangrou. Joe, assim que na contramão eu prossigo. Minha mãe ora pra que eu nunca assine um artigo. Ficha limpa na lei, diante dos homens e de Deus o rei. Se eu cair, aguardei, eu me levantarei. Sangue do meu sangue, gangue da minha gangue. Levante, ande, porque aqui tá mó bang bang. Ninguém respeita, ninguém aguenta mais tanta treta, tanta letra, tanta fita inspirada pelo capeta. Chega, cansei, no rap me lancei. Cantei, dancei, mas sei que sem Deus não sou ninguém. Se eu obedecer ou desobedecer, dê-me tua graça, porque tudo no mundo não passa. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou. Ele nos deu o dom, ele nos deu o flow. A gente faz o som, ele quem dá o show. As minas dizem, os manos dizem, vão adorando o rei que os abençoou.